Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. A insegurança nasce da necessidade de ter segurança. Sabe quando você inicia algo novo? E isso acontece geralmente quando se trata de algo que você faz pela primeira vez. Daí você inicia e começa a sentir necessidade de demonstrar que tem o conhecimento ou de fazer sempre certo, como se tivesse o dever de não errar nunca. Isso gera uma pressão que você coloca em você mesmo, tornando determinada atividade ou situação tensa. O que ocorre é que você se cobra, e isso somado a uma cobrança também externa, fica maior do que realmente é. E então, o que você mais teme acontece, você erra. Ou seja, as chances de errar aumentam à medida em que você coloca o foco da sua atenção no medo de errar. E a isso damos o nome de insegurança. Percebe a lógica desse processo? À medida em que você abre mão do controle ou de ter que ter domínio sobre todas as situações, você é capaz de tomar as situações e atividades mais leves. Não querer sempre fazer tudo certo também é uma alternativa, e você consegue ter essa atitude quando começa a compreender que você é um ser humano perfectível e não perfeito. Perceba a diferença. Ser perfectível indica uma pessoa passível de evoluir, mesmo com defeitos ou imperfeições, diferente daquilo que é perfeito, ou seja, não possui erros ou defeitos, está pronto. Dentro dessa lógica, é possível perceber a inexistência da perfeição, que só existe no mundo ideal, nas nossas fantasias e sonhos. Assim, podemos aceitar que se somos perfectíveis e não perfeitos, cometeremos erros na medida em que não compreendemos determinada lição ou enquanto não soubermos do funcionamento ou fluxo de determinados processos ou cultura e por aí vai. É natural que seja assim. Quando aprendemos, a tendência é de cometermos menos erros, que ainda assim existirão. Por outros motivos, mas existirão, como falta de atenção, cansaço, tristeza e por aí vai. São coisas que acontecem justamente por não sermos máquinas. Entender que não precisamos ter razão sempre e que sempre existirá alguém melhor do que nós em alguma coisa pode ser um alívio para algumas pessoas. Pensa comigo, se você aceita que não é melhor do que ninguém e que cada pessoa possui alguma qualidade que a torna muito boa em alguma coisa, o que por consequência você também possui alguma peculiaridade capaz de te destacar em algo, isso pode ser capaz de te deixar mais leve. A insegurança nasce da necessidade de ter segurança. Pense nisso. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e eu te encontro ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.